ganha cor. Pinta paz, pinta alegria. Com Hidrotintas pinta mais amor. Qualidade que inspira. Pinta com Hidrotintas, pinta mais cor, pinta mais alegria. Qualidade que inspira. Pinta com Hidrotintas é tradição que moderniza sua vida. Hidrotintas, mais qualidade, mais tecnologia. Com o certificado Abrafate ISO 9001. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Nordeste FM 98,7. Aqui é legal. Uau! Uau! No Paraíba tem ofertas de celulares para deixar todo mundo babando. Samsung A03 Core 32 GB até 10 de R$ 79,90 sem juros. Samsung A04e 64 GB até 10 de R$ 94,90 sem juros. Motorola G23 128 GB até 10 de R$ 149,90 sem juros. E muito mais em até 10 sem juros. Ofertas Uau Paraíba. As chuvas atingem o Maranhão e deixam milhares de famílias desabrigadas. As empresas maranhenses têm doado alimentos, roupas e colchões. Mas é preciso mais doações. A FIEMA plantou essa semente e o governo do estado vai homenagear os doadores com o selo Empresário Solidário. Ajude você também a aliviar o sofrimento das famílias. Doar é um gesto de amor. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao seu lado. Nordeste FM. Nordeste FM. 98,7. Aqui é legal. O fenômeno está no ar. Ei! A Progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida, pense! Nossa! Oi, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife, agora nós temos outras opções. É mesmo, é? É, nós temos vários outros pontos, sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derby, na Avenida Norte e na cidade de Goiânia. Oba! Não se abestalhe não! Entre em contato com a Progresso agora pelo DDD 819-8876-2433 e tu fica por dentro de tudo! Chama! Chama Progresso, papai! Aí sim! De trás da moita. Marisolda, qual a posição que você mais indica? De fusquinha, que é deitado, né? O Antance. Fusquinha? De boi. Boi? Pois é, de boi, que é assim... Imitando um boi, né? É, imitando um boi. Aí tem pois qual? É o fusquinha que é você É o fusquinha conhece? Que você se deita, relaxa o corpo pra trás, aí o bofe vem por cima. Certo, aí tem, vai dizendo o nome delas. Tem o fusquinha, tem de boi... Tem de vaquinha, né? Tem a deitada, toda esparrada, com as pernas pra cima, tipo rendinha. Diabo rendinha. Rendinha, as pernas pra cima. Esses negócios de carrinho de mão, não sei o que, existe essa expulsão? Existe, sim. Como é esse carrinho de mão? Carrinho de mão, você vai assim com o carrinho de mão e a pessoa vem atrás. Eu cego isso. É, mamãe, entre quatro paredes vale tudo? Tem coisa que não pode, eu vou dizer. Tem coisa que não acho certo. Esse negócio de mulher chupa. nem morder, nem bater também, que isso é violência sexual. Então, entre quatro paredes, pra você, tem coisa que pode... É, pois é, tem coisa que pode e coisa que não pode. Peidar? Pode. Vai prender o peido por causa do... Não, na cara do outro. Pode. Deus. sabia. De trás da moita. Tchau, au, au, au, almoção. Ei, os cabos, vem aqui cantar marreu. Poder mantê-lo, namorada, sapiseiro. Hoje eu chego em casa dele. Pega ela na pista, morena, loura, uivinha. Hoje a noite vira dia, cachaça não vai faltar. Hoje eu vou poder mantê-lo, namorada, sapiseiro. Hoje eu chego em casa dele. Pega geral na pista, morena, loira, bonita. Hoje a noite vira dia. O botão é pra torar. O botão é pra torar? O botão é pra torar. É pra tocar no paredão, pisada de moleque. Isso é turma da pisadinha. E o MC, pisada de moleque. Vamos embora, vamos embora. E hoje eu vou pro desmantelo, namorada, sapiseiro. Hoje eu chego em casa do... Geral na pista, morena, loura e ruivinha. Hoje a noite vira dia. Cachaça não vai faltar. Eu vou pro desmantelo, namorar, dançar. Tchê, tchê, tchê. Pega geral na pista, morena, loura e ruivinha. Hoje a noite vira dia. O botão é pra torar. Botão é pra torar? Botão é pra torar. Vai! FM 98,7. Aqui é legal. Céu gordinho da Silvia Corleão, falando de amor. Escuta essa música aqui, ó. E eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai barrar no primeiro gole que você tomar. Quando o Tarcísio começar a tocar, tu vai pegar o celular. Se tu for beber, não digita. Só que saudade não combina com bebida. Não digita. Joga a mãozinha do lado do outro. Baixinho, baixinho, Luizão. E eu sei que tuas amigas estão chamando pra curtir. Que tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar. Quando o Tarcísio começar a cacar, tu vai pegar o celular. Se tu for beber, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Se tu for beber, não digita. Vai. E o quê? Sabe que saudade não combina com bebida. Sabe que saudade não combina com bebida. Gente, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituzeira. Oi, você sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? Na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Pensa! Olha, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitu levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Pitu, papai! Audiência do Brasil, vou ligar agora pra Veralda. Ela é conhecida como peixe assado. A casa dela só pega peixe assado. Isso. Se ela pega... Será, hein? Ela... Alô? Alô, é Veralda? Ei. Dona Veralda, meu nome é Richard Ricardo, a gente é aqui da revista Forbes e a gente quer saber se você quer dar uma entrevista como a mulher mais rica do mundo. Posso sair na revista? Sim, se a senhora pode dar uma entrevista como uma das mulheres mais ricas do mundo. Não, pode não. Dona Veralda diz que a senhora pega seu helicóptero, quando vai comprar pão, fica jogando dinheiro e gritando, se eu fui pobre, não me lembro. Não, oxi. Eu acho que a senhora está com medo de sequestro e por isso criou até um apelido, não foi? Eu não tenho apelido nenhum. Como é que pode uma pessoa milionária como a senhora ser chamada de peixe assado? Pode ser o p*** da sua mãe, não? É assado mesmo, é? É, eu vou desligar, que o senhor está conversando demais. Peixe assado? Cabra safado, você é um cachorro, você é um safado. Mas foi você que ligou pra mim. Você que ligou, que eu não sei de número do seu não, pra você tá ligando pra mim não. Você tenha vergonha. Eu apaga meu número aí, apaga. Apaga nada, aqui não vai apagar nada. Não apaga, vai. Eu sou uma mulher séria, não dou liberdade a homem nenhum, a cachorro nenhum não. Só porque eu lhe chamei de pescado levado ao forno. Pode ser o p*** da sua mãe, não. Bote pra nós, mulher. Bota pressão, bota piseiro, bebê. Xadabri Santos. O som dos paredões. Ai, dançando a noite inteira. Sabe que hoje eu tô demais. Ai, sei que cê me deseja. Vacilo, eu não quero mais. Só eu que te amava e você nada. Chegava de madrugada, amor. Faça-me um favor.